O tema de hoje é a lei do trabalho. E a minha reflexão que eu gostaria de fazer é em cima de um texto que a gente colheu daquele momento espírita, né? Porque consegui perceber que ele detalha a importância que tem esta lei do trabalho. Nós sabemos que a lei do trabalho é uma lei entre as quatro, né, que a doutrina espírita nos revela, que são as básicas leis de Deus em que nós estamos inseridos. Que é a lei da lei do trabalho, a lei do amor, a lei do karma ou da ação e reação, né, e a lei da reencarnação. São as quatro leis básicas. E a lei do trabalho, através, consequentemente, né, também na ligação com a lei do karma, com a lei da reencarnação, Deus, a vida, pratica a justiça, a cada um segundo suas obras, né? Diz o texto evangélico, e a gente, na verdade, nunca, é maneira de dizer, né? Mas parece que a gente não pegou realmente a essência do que a cada um segundo suas obras. Porque se cada um segundo suas obras, é a cada um segundo suas obras mesmo, tanto nas questões boas, quanto nas questões ruins. E quanto também nas questões de indiferença, inutilidade. Então, a lei do trabalho, ela atua diretamente de nós fazermos e recebermos em retorno, que seria a própria lei também do karma, né? Mas vejam só o que diz esse texto para nós irmos refletindo. O trabalho é uma lei para todas as humanidades planetárias. Não é só para a Terra. É para tudo, né? Todo o sistema, porque é uma lei divina. Desde o ser mais rudimentar, até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal. Se nós pensarmos numa bactéria, ela tem a sua função. Que troço, né? Qual é a função da bactéria? Um dia essa bactéria será, talvez, alguém de nós, como nós. É uma criação, não é verdade? E ela tem realmente a função, inclusive, de lutar, de nós, né, termos um organismo, vamos dizer assim, que se fortifica para sobreviver. E precisa lutar contra alguma coisa, é a luta contra a bactéria também, né? Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza à medida que o espírito se purifica. Olha só que importante isso. Para os seres inferiores, o trabalho é um castigo, né? Tá louco, tem que trabalhar, não é verdade? Conforme você vai amadurecendo, começa a ficar um conceito suave, é um conceito... Entende a justiça, entende que a atividade é uma coisa que pode ser prazerosa. Torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos elevados. Vejam só, claro que o trabalho é ocupar-se com estudos elevados, mas é um trabalho. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e se preserva da miséria. Olha só. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza. Porque se nós não tivéssemos atividade, trabalho, imaginem o que nós carregaríamos na nossa mente de coisas que só nos levariam à perdição. Existem vários ditados, inclusive, né? Mente sã, corpo são. Um deles. Uma mente ocupada evita, né, que se contamine pelas ervas daninhas. É todo o trabalho, né? É pelo trabalho que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. A cada um segundo suas obras? Poxa, né? só com o trabalho mesmo, para você ser digno de receber as condições boas. Porque senão não existiria a lei da justiça. O homem ocioso, que se aproveita do trabalho dos outros sem nada produzir, não passa de um parasita. Não é verdade? Então, inseridos nesta lei da autoestima, também da valorização, é necessário que sejamos trabalhadores para nos sentirmos bem. Porque senão não vamos nos sentir parasitas. Né? E se nós observarmos a juventude, a adolescência aí que foge pelo caminho das drogas e dos vícios, é porque tem em abundância, na maioria dos casos, né? É regra geral, não é específica, né? E não se sentem valorizados como seres importantes dentro de uma estrutura, que sabem produzir, que sabem trabalhar, que têm valores. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões se aquietam. Até os vícios, nós podemos dizer, né? Quando tu está ocupado, esquece do... Até a fome a gente não tem, não é verdade? Quando a gente está lá ocupado com uma atividade lá, nem fome sente. Agora, se você não tem nada para fazer, nossos armários não param, né? Portas e geladeiras abrem e se fecham. A ociosidade, pelo contrário, instiga as paixões, os vícios, abrindo um vasto campo de ação para que se manifestem. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Você está num momento de, sei lá, uma dificuldade, uma tristeza, um acontecimento. Se você tem trabalho, vai suportando, vai superando, vai embora. Agora imagine, não tem nada para fazer. Aquela tristeza fica muito maior, não é verdade? O sofrimento fica muito maior. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Fecunda a nossa inteligência. Sem o trabalho, qual o mérito do grau de inteligência que nós temos? Acreditar que Deus dá, vamos dizer, 100 quilos de inteligência para um e 10 para outro, ao Léo, não é justiça nenhuma. Não tem coerência nenhuma. Não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem nele um alívio no trabalho. Não há dificuldades, vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Trabalho, trabalho, trabalho, mesmo que as coisas mais pesadas são vencidas. O trabalho é sempre um refúgio seguro na provação, um verdadeiro amigo na tribulação. Pelo trabalho, os homens se aproximam uns dos outros, aprendem a se auxiliar, a se unir. Daí a fraternidade só a um passo. Ou seja, também pela lei do trabalho que acontece a fraternidade. Claro, amando o trabalho. E não tratando o trabalho como um peso que apareceu na nossa frente, obrigatório, por castigo. Né? Expulsos do paraíso, agora tem que trabalhar. Faz que nem um amigo nosso que estava brincando com as crianças, né? Bem pequenas, e aí entrou na ilusão. Né? E tudo era culpa de Adão e Eva. Se não tivesse Adão e Eva, né, cometido as agruras lá com Deus, por exemplo, né, a água do mar era doce, não era salgada. Não precisava trabalhar. Imagina as crianças, né? Tinha os picolé, tudo de graça à vontade, se não fosse por Adão e Eva. Né? E assim ele foi dizendo, né? Aí chegou no momento que não tinha amor para subir, era tudo plano. Chegou no momento que as crianças queriam pegar Adão e Eva, né, pelo pescoço e... Né? Assim a gente pensa às vezes no trabalho. quando a antiguidade romana desonrou o trabalho, fazendo dele uma condição de escravatura, resultou em sua esterilidade moral e corrupção. O trabalho é lei divina, vinculado à lei do progresso. Isso é outro dado importante. O trabalho é vinculado ao progresso. Não há progresso sem trabalho. Através dele se faz o aperfeiçoamento dos seres. Frente às necessidades que o homem percebe, no mundo em que está vivendo, coloca em ação a sua inteligência e engendra suas ações, melhorando a sua condição de muito e de muitos também. É assim que a tecnologia avançou e continua avançando. A medicina traz a cada dia novas importantes descobertas para diminuir muitas dores e curar enfermidades. Se não houvesse trabalho, como teriam descoberto os medicamentos, as cirurgias? É assim que se aprimoram técnicas cirúrgicas, que se inventam artefatos no conforto nosso, tudo objetivando o nosso bem-estar, né? Surge um problema. O homem pensa e cria algo. Alguma coisa, senão para resolvê-lo, ao menos para o amenizar, pensando em seu conforto e no desejo do belo. Todo dia, o homem cria novas e arrojadas formas arquitetônicas, embelezando a paisagem urbana. Máquinas são colocadas à disposição para arar a terra, o plantio, a colheita, com o mínimo de desperdício. Tudo isso é trabalho. Trabalho de quem sua camisa, no esforço físico, também o daqueles que elaboram leis no intuito de preservar a vida, o planeta, de ofertar melhores condições à humanidade. Trabalha, portanto, quem utiliza a força, tanto quanto aquele que aciona a sua inteligência. Unindo-se uns aos outros, alcança-se o progresso mais rapidamente. Tudo, então, graças à bendita lei do trabalho. Né? E não aquele estorvo do trabalho que muitas vezes nós temos como conceito. O que seria de nossos dias sem a bênção do trabalho? O que ficaríamos fazendo? Na praça, subiando e chupando cana? Quero ver quanto tempo nós aguentamos lá. Não é verdade? Então, na verdade, a atividade ela é imprescindível para que nos sintamos bem. Não existe felicidade sem trabalho, sem atividade. O trabalho é a vida, termina então esse texto. É a glória, é a paz da humanidade. Dedique-se em pesquisar os grandes problemas, em estudar a natureza e propagar a ciência, espalhando por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade a outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade.